Panorama Agrícola para 10 de maio de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, em noite de lua crescente, este é o Panorama Agrícola de 10 de maio de 2011, terça-feira. O Eduardo Maier na mesa de som envia o seguinte ditado para você. Em tempo de tristeza, deixe lembranças agradáveis tomar conta de você. Na dica de hoje, use calçados e luvas. Em entrevista, produtor de mel no sul tem prejuízos por causa da morte das abelhas. No noticiário, Lontras tem merenda escolar da agricultura familiar. E Itajaí realiza curso sobre processamento da madeira. Para participar do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Fique esperto, agricultor. O uso de calçados e luvas nas atividades rurais e de jardinagem contribui para diminuir o risco de picadas de insetos e animais peçonhentos. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento assinou instrução normativa que define critérios da guia de trânsito animal em formato eletrônico. O modelo EGTA será adotado para a movimentação de animais vivos, ovos férteis e outros materiais de multiplicação animal em todo o território brasileiro. A GTA eletrônica será expedida por sistema informatizado utilizado pelo Ministério da Agricultura. As informações serão transmitidas a uma base de dados única em até 24 horas após a sua emissão e poderão ser consultadas e atestada a autenticidade do documento. A GTA, Guia de Trânsito Animal, é um documento oficial e obrigatório para o transporte de animais no Brasil, exceto cães e gatos. 40 famílias de Vitor Meirelles, que moram no assentamento Santa Cruz dos Pinhais, estão sendo beneficiadas pela conclusão da construção de um pavilhão comunitário e pela recuperação de 13,4 quilômetros de estradas. As obras foram realizadas por meio de um convênio do INCRA com a Prefeitura de Vitor Meirelles. 858 alunos da rede municipal de Lontras passam a ter uma alimentação com maior qualidade. É que Lontras credenciou agricultores para fornecer gêneros alimentícios da agricultura familiar ao programa da alimentação escolar. O objetivo do programa é atender às necessidades nutricionais dos alunos durante a sua permanência em sala de aula. Isso contribui para o desenvolvimento e a aprendizagem dos estudantes, além de promover hábitos alimentares saudáveis. Os alunos de Lontras começaram a receber merenda escolar da agricultura familiar no dia de ontem. Curso sobre processamento primário da madeira, 24 e 25 de maio, na Estação Experimental da IPAGRE, em Itajaí, no Centro de Treinamento. Informações pelo e-mail cetrei@ipagre.sc.gov.br. O evento é dirigido a beneficiadores de madeira, empresários do ramo, madeireiro, produtor florestal individual ou em grupo. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Contato do Panorama Agrícola agora é com o sul do estado, com o apicultor Edson Pisoni. Seu Edson, o senhor mora onde? Eu moro em Olhães. E o senhor tem apiários em que município? Região de Campo Bom, né? Jaguaruna, Estara, Beira Mar, né? E depois costando a serra aqui, né? Hoje as abelhas estão lá embaixo, né? no litoral, né? E nessa região do litoral, entre Jaguaruna e Içara, o que que está ocorrendo com seus apiários? É, a gente, assim, a gente levou a abelha da costa da serra, que a abelha é muito boa para baixo. E até 28 dias atrás, as abelhas estavam excelentes ainda, não tem? Estava em pique de safra mesmo, estourando. E a gente notou que agora a abelha começou a morrer, mortalidade, por isso que a gente chamou o pessoal da IPAG, através do seu Agenor, que é o vice-presidente da federação, né? E tentando ver a solução, que começou a aparecer problema, abelha morta, carniça mesmo no apiário, porque carniça, catinga, né? Terrível. Até o cara da IPAG que foi com nós lá, ele viu mesmo, os dois que foram conosco lá, reparou mesmo que a coisa é séria. Tem abelha morta, tem zangão morto, tem cria morta, as abelhas retirando, tem abelha se rastejando no chão. E a gente coletou tudo, essas abelhas, e foi mandado, foi tirado favo das colmeias, analisado várias colmeias de abelha, para ver, foi mandado, eles disseram que iam mandar para um laboratório em São Paulo, o melhor laboratório do Brasil. E a gente vai aguardar para ver o resultado, se tem problema, se tem doença, ou é fome, ou o que que é, se é falta de pólen. Bem, seu Edson Pisoni, pelo que a gente conversou aqui com o técnico apícola Ivanir Sela, do Parque Ecológico Cidade das Abelhas, o seu manejo é correto, não há problema de fome nas suas colmeias. O senhor aventa outra possibilidade para essa mortalidade das abelhas? Ai, não faço nem ideia, né? A gente, assim, já faz uns 3 anos que a gente começa a ver, assim, o ano passado, muito boas abelhas também. Depois começaram a cair, né? E a gente perdemos um montão o ano passado. Eu perdi no mínimo 40, 45% das minhas abelhas. O ano passado? O ano passado, é. E agora, esse, né? esse ano agora a gente já começou a sentir que as abelhas começou a morrer bastante, não tem? Já tá morrendo na frente da casa. Eles viram, ela viu, o outro rapaz daí pra Morro da Fumaça também viu aí, que a coisa é séria mesmo. O que tá acontecendo eu não sei dizer hoje. Há uso na região, ou próximo aos apiários das colmeias, de algum herbicida, de algum fungicida? Não, ali é só região de eucalipto, né? Nesse tempo ninguém planta nada, né? A região da praia, eu não botei uma abelha ali, só planto fumo, mas o fumo nesse tempo não tem mais, né? Quem não vendeu para firma está no paiol ainda, a maioria já venderam. A terra está parada, eles até plantam umas plantas para adubação verde ali, que fica coberta a terra, né? Uma erva para cobertura de terra, capinzão que planta lá. Não tem nada assim de problema de veneno, falar a verdade. Bom, enquanto não chegam os resultados das análises, seu Edson Pisoni, o senhor continua produzindo mel. Qual é a expectativa aí para a safra? Olha, eu colhi agora até. Que colheu? Eu colhi 10 quilos por caixa, né, até agora. E eu acho que pouca coisa aí pra frente vai dar mais, 10, 12, máximo chegar a 15, não tem. Mas já tive anos de tirar 25 quilos. O senhor produz mel há quanto tempo? Ah, eu trabalho desde 8 anos, eu tô com 44 anos. Sempre com apiários? Sempre com apiários. Migratório, né? Comecemos, falecido meu pai tinha as abelhas, a gente começou a fazer aqui no costão, a gente não leva em cima da serra, bem pouquinho, eu levo 2 apiários em cima da serra. E o resto é aqui no bairro do costão. Leve e traz, né? Quando vai para o litoral e volta para cá, né? A partir do mês que vem eu começo a puxar de novo, finalzinho do mês que vem. Trazer para o costão, vem. E essa prática do litoral para o costão o senhor faz há muitos anos? Faço tempo já. Faz uns 20 anos já. Ou mais, né? Por aí mais ou menos. Nas colmeias no costão houve problema no passado? Eu acho que o problema já veio de lá do litoral. O que veio ruim de baixo morreu, não tem? Aquelas que estavam um pouquinho melhor se manteram. Aí depois começou a florada aqui, mês de agosto começa a florada, elas se levantaram e ficaram boas, não tem? Seu Edson Pisoni, o caso é isolado ou outros apicultores da região também reclamam da morte de abelhas? Eu acho que no litoral ali é praticamente todo mundo. É um choreiro só, que a gente participa nas reuniões, não tem? É complicado, a coisa ali no litoral mesmo é terrível. O pessoal chora mesmo, que não tem, as abelhas estão se acabando, a abelha sai da caixa e não volta mais. E eu reparei esse ano que é verdade. Não dá para entender como é que aqui no costão já ela se mantém melhor. Pela sua experiência de mais de 30 anos na produção, qual seria o motivo? Eu acredito que até a doença pode entrar, mas 90% eu acho assim que é falta de pólen. Eu acho, na minha cabeça, né? Isso é a minha opinião. A gente tem que trabalhar com mais apicultor, porque tem um monte, tem vários apicultores que trabalham. Perfeito. Em breve vamos trazer aqui no programa o ponto de vista do pessoal técnico do Parque Ecológico Cidade das Abelhas. Seu Edson Pisoni, apicultor no sul do estado. Muito obrigado pelas suas informações. Obrigada. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.